Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Edição para 21 de outubro de 2012. Acabamos de ouvir uma música. Hoje iniciamos as edições do Conversas Aleatórias, ou esta edição de uma forma diferente, com música e não com a habitual entrada, ou seja, com a nossa introdução primária, portanto, sobre o tema, que neste caso é o tema a crise. Não foi por acaso que escolhemos o tema Money, ou neste caso que o Nuno Miguel escolheu o tema Money para a primeira edição. Crise é o tema de hoje. Há crise? Não há crise? Que crise é que há, se é que há alguma? É aquilo que vamos debater nesta edição do Conversas Aleatórias, como habitualmente com os convidados ou com os presentes, Joaquim Pereira, isto começando por uma alfabética. Joaquim Pereira, boa tarde. Muito boa tarde a todos, que esperemos que esta sessão seja de vosso agrado e a ver se não dizemos muitas asneiras. E também com o Nuno Miguel. Olá, Nuno. Como está? Passou bem? Mas é um bocado. Tudo bem, obrigado. Ora então, eu tenho os meus motivos para concordar e muito com este tema, mas foi o Nuno quem o escolheu e vou deixar então que ele diga o que é que o motivou a escolher este tema. O contexto, aqui os dois amigos de um lado já sabem, é que esta semana foi marcada logo na segunda-feira, no dia 15, não é? Exatamente. No dia 15 foi logo marcado por mais uma série de despedimentos, nem há um que diz mais respeito a mim e ao Carlos, que foi na comunicação social. A empresa despachou 50 trabalhadores, enquanto a Cofina também fechou uma das revistas mais importantes de carros, dos automóveis. A isto segue-se, mais para o final da semana, a partir de quinta-feira, greves no público e não USA. No público estão prontos para despachar 80 trabalhadores, a Sonae. A USA está previsto um corte no orçamento a rondar os 30%, 33%. Portanto, de certeza que não vai ser nas lâmpadas que vão reduzir os custos e preparam-se mais alguns cá para fora. Mas não é só na comunicação social, não é só na imprensa que há estes pedimentos todos. Eu tenho a minha visão sobre a crise. Mas eu gostava de saber aqui opiniões de dois amigos. Três questões importantes. A primeira é o que é a crise afinal? Porque é a mais importante. Porque, e recordando uma conversa que eu tive em 2009, na altura com um colega de empresa também, nós íamos, não lembro perfeitamente, que íamos num carro a viajar para Guimarães e estávamos a falar dos cortes e não sei o quê. E ele disse assim, mas afinal... Crise é o quê? Crise é falta de dinheiro, em princípio, não é? Até aqui concordam os dois. É falta de dinheiro. Exato. Então, mas o que é que aconteceu ao dinheiro? O dinheiro é o quê? Na prática, dinheiro são notas e moedas. E vamos falar de coisinhas que parecem ridículas, vamos falar de coisas práticas. O que é que aconteceram a essas notas e moedas? Queimaram-se, foi? Foi tudo para um lixo? Desapareceram? Rasgaram? Há menos circulação de dinheiro agora? É que proibiram a emissão de notas, foi? O que é que aconteceu ao dinheiro? O dinheiro nos aparece? Ou foi tudo para o esgoto? Se calhar não foi. A primeira é isso. É exatamente o que é uma crise. A segunda é se isto não passa muito pela cabeça das pessoas. E a terceira, e é enrançado com o relacionar também... Não, as manifestações não surgem só na crise, mas a crise tem despontado muitas. E nesta semana soube-se de uma greve ibérica para novembro. E na Grécia voltaram aos confrontos na rua com violência. As manifestações, primeiro, têm razão de ser. Segundo, as pessoas estão lá, sabem o que estão a fazer. E terceiro, adianta alguma coisa? São várias perguntas que deixo-vos. Quem quiser falar, que fale. Se o Joaquim permite, vou falar primeiro, porque tenho uma visão muito radical, mas há muito formato também. Mas, se o Joaquim quiser, vamos falar primeiro. Não, fala. Agradeço então a oportunidade que me dá de ser o primeiro dos dois intervenientes falando. Já sei que falei muito, mas eu comecei por perguntar o que era uma crise. Pronto. Sim, essa é a pergunta. Bom, começando pela crise, o que é uma crise? Uma crise antes de dinheiro é uma falta de qualquer coisa. Neste caso, de dinheiro, porque falamos em crise económica. Ora, a falta de dinheiro parece-me a mim não existir. Primeiro de tudo, não existe por um motivo muito simples. Os milhares de milhões continuam a ouvir-se falar. Aliás, é até irónico. Eu ouço mais agora falar de milhares de milhões do que há 4 ou 5 anos atrás. Há, todavia, uma grande diferença. É uma outra crise que as pessoas não falam ou que fazem questão de ignorar, que é a crise de valores. Vou-vos dar um exemplo. Na Islândia, já aqui falamos até uma vez, creio eu, a Islândia foi um dos países que disse não à ajuda externa. Em referendo, foi para quem não sabe, só para contextualizar, foi proposta aos habitantes da Islândia a ajuda por parte da FMI e disseram que não no referendo. Pronto. E mesmo quando houve cortes, mesmo quando houve... então vamos fazer assim, vamos fazer assado, para pressionar, como fizeram agora com a Espanha. O jogo foi outro, mas a ideia era a mesma. Era um jogo para pressionar a Islândia a pedir ajuda externa. Mas a Islândia disse que não. A Islândia criou o seu próprio novo governo, criou a sua política, criou a sua forma de estar. Castigou os culpados pela crise, que isso é importante dizer. Exatamente, castigou os culpados pela crise. Porque, ou seja, na Islândia deixou de haver crise. Continua a haver quem não tem emprego, como é lógico. Continua a haver quem sofre dificuldades. Continua a haver quem passa fome, quem morre ao frio. Mas... já estão no outro patamar. Genericamente, não há crise. Porquê? Não há crise económica, porque não há crise de valores. Não há crise do eu vou papar, não é? Vou deixar o outro morrer à fome para que eu pape o triplo ou o quarto por aquilo que me convém, daquilo que me convém, daquilo que me compensa. Não é? Ou seja, se eu puder ter mais dinheiro, vou, mesmo que isso implique que outros tenham menos. Não é? Mesmo que isso implique. Lógico, a circulação de dinheiro tem que ser mais ou menos a mesma, porque senão vai aqui haver uma desvalorização do dinheiro que não é conveniente. Não é? E portanto, ou seja, o mal não está onde. Aliás, o mal não está na circulação de dinheiro, mas é por onde é que ele circula. Circula agora mais por menos. Ou seja, mais dinheiro por menos pessoas. É essa a crise. Respondendo a tua segunda pergunta, qual é que era? Eu sugeria primeiro responderem a uma cada um. É Joaquim, para si o que é a crise? A crise é complicado, mas quanto a mim, entrou-se numa das bolsas, e as bolsas é que movimentam os capitais. Financiam as empresas, mas por qualquer motivo as empresas começam a ir-se ao fundo, ou por não terem saído, ou porque há muita saída de dinheiros que não deviam, e automaticamente as ações começam a desvalorizar. Ora, isto é uma bola de neve que vai rolando. Quer dizer, acaba por dizer isto, ainda relacionado com a primeira pergunta que eu fiz, falar sobre coisas práticas, notas e moedas, o que acaba por comandar é a especulação. É especulação. Não é o dinheiro em si. Não, o dinheiro em si não tem nada a ver com o assunto. O dinheiro continua a ver o mesmo. Os investimentos, as especulações, as previsões e tal. As agências de rating, que agora estão muito... Agora, e nós vimos que, parece-me a mim, que começou por causa daqueles bancos, investimentos e não sei o quê, e depois... A crise começa com a queda da imobiliária nos Estados Unidos da América, mas acentua-se em setembro de 2008, no dia 15, quando o Lehman Brothers faliu, que era só o quarto maior banco, lá está. O quarto maior banco do mundo foi à falência e a partir daí foi. E faliu porquê? Porque os investimentos não renderam aquilo que eles queriam ou foram desviados. São manigâncias que eu não estou dentro delas para poder falar a sério, e tudo começou por aí. Essas comissões começaram a falhar, e depois foi tudo atrás. Depois, como o Nuno disse bem, era um dos maiores bancos do mundo, se não o maior. O quarto maior. Claro, depois aquilo foi... uns porque deviam àquele, outros porque deviam ao outro, e assim sucessivamente, e pum, foi a queda total. Na sua opinião, os bancos e bolsas, especulações, é que levam a isto? É que levam e as comissões, não é para o bolso também? Isso, quando falo em comissões, é isso mesmo. Claro. A segunda pergunta foi sobre a cabeça das pessoas. Já começaste a falar um pouco disso, sobre a crise de valores. Mas não é tanto crise de valores que estava a perguntar, mas era... se isto não funciona muito, eu uma vez tive uma conversa com até um proprietário de um restaurante, que uma pessoa que está mais ligada diretamente ao comércio e sente mais do que nós, e eu comentei com ele e ele realmente ficou a pensar e até me deu razão, que é, as pessoas que não soubessem através da comunicação social que o banco faliu, que a loja fechou, que a fábrica manda uns aguados para a rua, se não, é claro que isto hoje em dia é utópico, mas o que eu quero perguntar é, imaginemos que as pessoas não tinham conhecimento do que está a acontecer, não iam continuar com as suas vidas normais. Iam. Por isso é que eu te pergunto, ao Carlos, para já, ao Carlos, se isto também não é muito, a crise não é fruto da cabeça das pessoas, como disse um amigo meu há uns anos. Mas eu vou deixar que o Joaquim responda. Ah, é, primeiro Joaquim. Pronto, então, claro que a comunicação social hoje está muito, muito espalhada. E estamos mais dentro de alguns assuntos, às vezes mal informados, e não como devia ser, porque a função da comunicação social devia ser unilateral, mas claro, há sempre uma tendência para puxar para um dos lados. Ora, começou a espalhar que estava tudo em crise, porque havia falta disto, havia falta daquilo. A desgraça. Era a calamidade. Conclusão. O povinho começou-se todo a atrapalhar, e com razão. Porque quem vive do seu trabalho, do seu dia-a-dia, do seu emprego, não tem fortunas para sobreviver, com certeza que fica a tremer como varas verdes. É, a cabeça começa a dar tramulhões lá dentro e é o caos. Carlos, é assim, também foi um pouco aquilo que já falei há pouco, como disseste, portanto, há essa crise de valores, mas até mais do que isso. Essa questão que colocaste é bastante interessante, de se não soubessem, se as pessoas não soubessem que havia a crise, não é? A designada crise, se não fariam as suas vidas normais. Pior que tudo, pronto, acabaram por não fazer porque o Estado começou a cortar numas coisas e aumentar noutras. Mas a escala não sei se seria tanta. Não, a escala não seria tanta. A escala não seria tanta. E porquê? Porque é assim, não é só o português. Mas alguns países, em específico, têm uma tendência para pensar negativo. A sua sociedade tem uma tendência para pensar, tem uma adoração pelo negativo. Portugal tem uma adoração, tem uma fixação pelo negativo. E como é lógico, estamos em crise. Mesmo até pessoas que viviam, eu conheço pessoas que viviam bem, que tinham de comer, tinham tudo, mas pronto, ao fim do mês, em vez de terem 15 mil euros, já só tinham 14 mil ou 13.500, já estavam em crise. Era a crise. E era uma calamidade. Jesus, como é que estava? Tudo a aumentar. Chefe dos salários que até caem. Mas é assim. Houve muita gente que se aproveitou, não é? Mesmo até alguns comerciantes. Mais pequenos. Mas sobretudo as pequenas, as médias e grandes empresas. Foi, bem. Ora bem, estamos em crise, não é? Há que despedir pessoal. Ou melhor, não é que estejamos em crise. Mas damos jeito de despedir alguns funcionários. Porque assim, eu consigo ganhar mais. Ou melhor, gastar menos. Conseguir mais para mim. E portanto, já que estamos em crise, esse é um motivo forte para despedir alguns funcionários. Pôr outros a trabalhar mais. Não é? E despedir alguns funcionários. Só que depois começou a ter essa medida começou a dar errado. Porque começou a ver muitas empresas a fazer o mesmo. Muita gente a ir para a rua e menos pessoas a comprar coisas. Não é? Menos pessoas a comprar de comer, menos pessoas a comprar. Era uma vez para a regra geral, as pessoas compram iPhones e assim as pessoas continuam a comprar. Essas coisas fundamentais na nossa vida. De comer é que já nem tanto. Pronto, e por aí. Mas ou seja. Continua, ou seja, essa crise ela só existe por motivo. Porque as pessoas cá está, não pensam negativo, não pensam positivo. Não pensam, não, desculpa. Eu consigo cativar clientes. Eu consigo perder uns clientes, mas ganhar outros. Só basta é não ficar aqui o dia inteiro e arranjar uma forma de publicitar o meu restaurante. Eu lembro de uma vez, isso até dentro da televisão, um restaurante que não tinha clientes. Então houve um senhor que é um cozinheiro Não sei se algum de vocês vê isso na televisão. O cozinheiro que não fez mais nada. Foi para a rua com um cartaz. Ele mesmo. A publicitar o restaurante. Resultado. No meio do dia seguinte, estava o restaurante cheio. Não foi aqui em Portugal, foi em França. Mas não deixa de ser... Ou seja, aquele restaurante estava em crise. Porque não havia clientes. E de repente... É assim, há tanta gente. Tanta gente. Em Portugal, no mundo, há tanta gente. É impossível haver essa crise. Não é impossível haver empresas a fechar. Como é lógico. Mas é impossível haver crise. A crise só depende, na minha opinião, da mentalidade das pessoas e da disposição das pessoas para pensar positivo ou não. Ainda falando de fechar e despedimentos, antes de chegar a esta crise, e nós em Portugal tivemos a crise dos têxteis, especificamente, que aqui no Norte estava espalhadíssima, mas os senhores proprietários, os senhores donos das têxteis, começaram a ver fuga com o beneplácito do governo. Vou fechar esta aqui, recebo tanto de indemnização, os meus empregados vão para o desemprego sem indemnização. Sem indemnização. E abro noutro sítio qualquer. O Estado torna-me a emprestar dinheiro para eu abrir outra e eu meto mais umas. E continuo nisto. Portanto, a crise também já começou porque os senhores empresários foram sempre muito. Muito para a vidinha deles. Tinham Ferraris, tinham piscinas, tinham iates, esta coisa toda. E a pagar em meia dúzia de tostões aos empregados. E depois chegava-se a meia dúzia, dois, três anos, fechavam aquela loja e, como já disse, o pessoal vinha todo para a rua sem indemnização nenhuma. O Estado indemnizava-os, os patrões, não indemnizava os empregados. Os empregados iam para o próprio desemprego se houvesse, se conseguissem. E tornavam-me a abrir e nesta coisa. Portanto, isto já é uma mentalidade muito antiga dos portugueses de em vez de criarem indústrias, criarem empregos, criarem situações para eles boas, que continuavam a ganhar na mesma, mas protegiam o operariado. O operariado foi sempre a escravatura que nunca teve direitos nenhum. Tu, em alguns momentos da tua palestra, ao Carlos, fizeste-me lembrar três coisas. Falaste da restauração e por aí lembro-me de vocês veem quando os jornalistas vão às portas, ou mesmo lá dentro dos restaurantes, perguntar ao gerente como é que vai o negócio. Qual é a resposta que eles dão sempre? Está em crise. Está muito mal. Ai, que isto qualquer dia vou ter que fechar. E chega-se a casa deles, são milhares de euros lá em casa. Mas pronto, isto é um pormenor. Depois... Fizeste lembrar, quando falaste nas coisas de tecnologia, que para isso há sempre dinheiro. Uhum. Lembraste-me das manifestações em Londres no ano passado, quando, por causa da morte de um jovem na zona norte, no Tottenham, a polícia tinha matado o homem, o rapaz, sem querer. Houve logo respostas, houve reações, vinganças, e pelo meio houve muita quebra de montras, assaltar lojas e tal. Qual era o produto predominante, os produtos predominantes que roubavam das lojas, aquelas pessoas que estavam em crise? Eram telemóveis, eram computadores, jogos de computador, eram coisas... Televisor, essas coisas que... Tudo eletrodomésticos. Os mais importantes. Que dão de comer, isso. Sim. Comer e... não iam à procura de comer. Pois não, mas as televisões, agora a tecnologia é assim, televisões, telemóveis, agora já estão dando comer e tudo. Fizeste um irmão, terceiro caso, de uma pessoa que até é próxima. Já que estamos a falar nisso, vou aqui pedir uma sand. Vai pedir, o cara está a telefonar para pedir queijo. Uma sand com queijo. Fizeste um irmão, terceiro caso, de uma pessoa que estava a falar comigo há uns tempos. Okay. E disse-me... Já cá está aí tu, não é? Ah, eu tenho que poupar, porque agora, por exemplo, vai... Já não sei porque é que estávamos a falar de poupanças. Já não sei porquê, mas ela disse-me... para a semana, ou para o mês que vem, tenho o batizado da minha afilhada e nem sequer vou arranjar uma prenda em condições porque não tenho dinheiro e blá. Na semana anterior tinha ido a Lisboa a ver o Benfica Chelsea e gastar mais 80 euros para duas pessoas. Crise! Continuando. A terceira pergunta era sobre as manifestações que a crise originou. Um voo a que as pessoas saíssem à rua, pelo menos em Portugal, como já não se via desde a altura do PREC. Adianta alguma coisa? Carlos? Não. E as pessoas que estão lá, sabem o que estão a fazer? Não. Então, há manifestações para quê? Para passar o tempo, para... Porque não, até aproveitar para desafogar um bocadinho as mágoas da vida. Muito bem. É? Por exemplo, chateei-me, sei lá, com a minha mulher. Tudo mal. Por que está mal? A crise, só despedimentos. Isto toda a gente sabe. Só despedimentos, não sei o quê. Eu até tenho um cunhado que tinha 500 euros de salário, agora vai saber receber 485. Ou melhor, até fazem uma coisa. Tinha recebido 500 euros, agora recebe o salário mínimo, que está na medida mais baixa do que. Está mal, tudo mal. Pronto, é a resposta que eles querem. Atenção que não são todos assim. Nós hoje tivemos a manifestação de 12 de março e praticamente toda a gente que entrevistamos apresentavam alternativas. Mas lá está. Essa é aquela elite, aquele grupo pequeno que sabe o que está ali a fazer e tem os seus ideais. Agora o resto... Não, mas repara uma coisa. Nós, eu não sei se nós tivemos sorte. Não é? Eu não sei se nós tivemos... Eu acho que nós tivemos assim, muita sorte. Mas ainda assim, eu acho que aquela manifestação de 12 de março é uma manifestação diferente de todas as outras. Eu acho que a 12 de março foi diferente de todas as outras. Acho que houve ali pessoas que, se tivessem um bocadinho mais de acompanhamento, mudavam as coisas, não é? Agora, a verdade é que, mas também te digo uma coisa, se a comunicação social, em geral, apanhou estas pessoas pelo caminho, não lhes ligou nenhuma. Não lhes interessava, apresentava era sensacionalizar, não informar. Aquilo que é conveniente, não é? Porque assim, estas pessoas, nós andamos por locais, e não é muito difícil isto, nós andamos por locais onde as pessoas não estavam a fazer palhaçadas. Não é? Nós não fomos... Nenhuma. Nós não fomos para esses locais. Para onde é que os meios de comunicação vão? Para onde há mais palhaçada, para onde há mais balbúrdia. Onde há o folclore. Exatamente, onde há o folclore. Joaquim, manifestações para si. Mas são o quê? Adiantam? Quem está lá? Desde tempos antigos, na tempo ainda de Salazar, chegou a haver muitas manifestações. Mas, a partir dessa data, eu pura e simplesmente afastei-me disso. E porquê? Porque reparei que as manifestações políticas são como as manifestações que se fazem nos estádios de futebol. As pessoas, muitas vezes, não vão para ali para ver o seu clube jogar ou essa coisa toda, mas é só para chamar nomes ao árbitro, fazer isto, fazer aquilo, quer dizer... Desanuviar. Exatamente. As pessoas vão para ali para ir exteriorizar os seus íntimos, as suas mágoas. Mágoas que não, muitas vezes não são mágoas, são manias. É, feitios, né? Manias. Feitios. Portanto, eles não vão para ali, eles sabem lá... O que é bom para eles? Ou se aquela é a maneira? Nunca é. E como disse o Carlos muito bem, e eu já tinha feito também essa alusão há pouco, a comunicação social, quando faz entrevistas, tanto pode ser a nível político ou a nível da vida civil ou desastre, isto, não vão ao âmago das coisas, a ver às origens ou ver à situação em si. Vão simplesmente entrevistar ou mostrar pessoas que estão a protestar por isto e por aquilo e por aquilo. Para quê? Para a televisão, neste caso, se for, ter audiência. E os jornais, para venderem os jornais, é a mesma coisa. Quantas e quantas notícias, e o Nuno está aqui que me perdoou, que também faz parte dessa lista... Nessa lista de trabalhar no jornal não quer dizer da que comunicação ele, social. Não quer dizer que ele faça esse género de jornalismo. Até uma vertente diferente. Mas o jornalista, principalmente nos jornais diários, ali grandes parangones, letras enormes. Aconteceu isto, aconteceu aquilo. Quando ao final foi uma notícia mínima. Mas... Não, no fundo, a notícia, o que aconteceu é o que vem no título, não há mais nada. Ou às vezes até no próprio título exageram. Lê-se o título, vê-se aí, pois, não há mais nada do que aquilo e o próprio título exagera. Pois, e a pessoa vai comprar, e deixa-me ver. E depois que aí tem nada. Chega lá dentro e não aparece nada. Agora, ainda sobre as manifestações, falaste aí de uma coisa que eu também ia falar, mesmo que não falasses, o Carlos. Sobre os protagonistas. O folclore. É que depois, ainda sobre a comunicação social, porque no fundo estamos a falar muito sobre a comunicação social, mas a comunicação social acaba por estar ligada muito à crise. Quer de um lado, e nós também somos comunicação social. Quer de um lado da crise, quer de um lado das manifestações e tudo. Eu esta semana, na quinta-feira de tarde, ouvi na Antena 1, aqui falamos à vontade de outras rádios, porque como o Carlos diz, não há concorrência. Há, como é que tu dizes? Não é companheiros, é... É assim, é concorrência saudável, pronto. Não, ou seja, não há adversários, não há rivais. São companheiros de profissão, uma coisa assim. Já vou. E eu vi na Antena 1, no programa Dias do Ovieço, com Isabel Stilwell e Duarte Sá. Deve saber do que é que eu estou a falar. Sei, sei. Conheço muito bem. Então ela para lá. Exatamente. Olá, Eduardo. Olá, Eduardo. Gosto muito. Não, o programa é bom. O programa em si é bom. Mas deixei de ouvir porque a voz dela é esgariçada por um lado. A voz dela é muito coisinha por outro. Olá. E tirou-me a vontade de ouvir. Eu, a partir do próximo domingo, vou começar. Olá, Carlos. Olá, Eduardo. Olá, Joaquim. Eles estavam a falar sobre os protagonistas das manifestações e nos últimos dias houve aquela senhora que mostrou... Aquelas senhoras que mostraram os seios que apareceram como a estante, como qual estátua da República. Pois era logo. Foi logo aproveitada. É que depois o Eduardo Sá, nesse programa, falou-se. E ela também concordou. Falaram os dois sobre a mesma coisa, basicamente ao mesmo tempo. A comunicação fica naquela de... dar destaque às pessoas que se evidenciaram numa manifestação, mas ao mesmo tempo está a dar o protagonismo que elas pediram. Claro. Porque já há pessoas que vão para lá para ser protagonistas. Exato. Há uma, eu acho que a manifestação tem 4 tipos de pessoas. As que estão lá e sabem o que vão fazer e que, na maioria das vezes, são as que originaram a manifestação e querem apresentar ideias e sugestões. É que lá está. E me conta o que vocês disseram. Isso a comunicação social não fala. Há gente que está lá na manifestação que tenta, não é só manifestar, eles tentam mesmo entrar na Assembleia ou okay, e falar com os responsáveis, porque até têm um papel, muitas vezes, com ideias, com alternativas a apresentar. Mas sobre isso não falo. Mas sobre isso não falo. Mas há pessoas assim. Que nem convém falar. Mas há pessoas assim. Esse é o primeiro tipo de pessoas. O segundo é aqueles que estão lá porque passaram e viram, ou ouviram na televisão, não sabem o que é que estão a fazer. A terceira são aqueles que vão lá para andar à porrada. Basicamente, ainda vimos em Lisboa, não sei se vocês já souberam, pegaram em pedras, andaram a meter caixotes de lixo no chão, a queimar as coisas dos ecopontos, isso é que é a manifestação para melhorar o país. Isso é que é útil, isso é que é... Exatamente, partiram as garrafas para dar nos polícias, isso é que é a manifestação, e depois houve 12 feridos e 10 deles eram polícias. Mas depois dizem que a polícia é muito má, se a polícia reage é uma desgraça. E depois, o quarto tipo de pessoas, são os protagonistas. Os que vão para lá sabem o que é que vai haver, mas não vão para lá para a porrada, vão para fazer folclore. E depois a comunicação social fica naquela. Ou não noticia e dá a parte interessante, mas para o público é chata, para a maioria do povinho. Ou se faz aquilo e dá audiência, está a dar o protagonismo que eles próprios pediram. É um bocado... Eu sei, se mandasse, não lhes dava protagonismo nenhum, e era o que interessa. Mas isso eu ainda bem que não mandei lá nenhum. Para fechar, o Carlos vai falar. Fala, o que é que ia dizer? Não, já por isso é que há Antena Web. Ou seja, é a alternativa. Não, porque assim, um meio de comunicação social tem que vender, porque se não vende, não há receita publicitária, vai à falência. Claro. Por isso, eles só podem fazer este tipo de escolhas depois de terem a receita deles garantida. O problema é que aqui uma certa ganância, ok, mas a verdade é esta. Não é? Eu já muitas vezes propuseram que a Antena fosse uma rádio clube que desse dinheiro. E eu só podia apostar em certo tipo de conteúdos, depois de garantir a margem de lucro necessária para manter. Não é? Portanto, isto acontece também com estes canais de televisão, que é nós sensacionalizamos primeiro e depois, se temos margem de lucro para isso, informamos. É errado, já percebi que há RTV2, mas pronto. E agora, última pergunta, até que com a música já ultrapassamos 30 minutos há algum tempo. Como é que isto vai ao sítio? Não sei, desculpa, mas eu tenho uma frase muito cínica e trágica. E que resume bem. Que, posso dizer, que sou masoquista, sou maluco, seja lá o que quiser. Mas eu já tenho disto. Uma bomba atómica já não chegava. Era meia dúzia ou uma dúzia de bombas de hidrogênio para acabar com a raça humana, porque a raça humana está podre. Mas se acabava a raça humana, o que é que ficava aqui? Os bichos? Os animaizinhos, os insetozinhos. A conviver uns com os outros. Carlos, como é que isso vai ao sítio? Como é que isso vai ao sítio? É uma, com uma ditadura lá cima dele. Não, não é ditadura. Na Islândia continua a haver democracia. É a seguir um exemplo da Islândia. Desculpem, só... Parece-me a mim que devíamos seguir um pouco os países dos... Nórdicos, Noruega, disso. Penso eu de que, mas eu como sim, sou... É o melhor, ele está a falar da Islândia, que é o melhor exemplo. Pois, é sim, mais mas, não, hoje, Suécia, mas Dinamarca, assim, há muitos anos que não se vê crises nas Suécias, Noruegas, Dinamarcas e assim. Por alguma razão é a própria população já está mentalizada. É como a... Isto faz-me lembrar outra coisa, desculpem já passar o tempo. Não, mas... Se falar, que é as formigas. As formigas têm um esquema, têm a rainha. Depois a rainha tem os soldados para defender. Depois tem os obreiros. E aquilo está de tal maneira esquematizado que não há problemas nenhuns. E eu penso a mim que, em parte, na Suécia e Holanda, enquanto não seja uma coisa tão rigorosa como as formigas, é um pouco isso. Agora, nós, que somos um bando de calaceiros, de sei lá de quê, como é que é possível, qualquer que seja o tipo de governo que venha, nunca está bem. E até partir uma informação para o Carlos já é repetida, por isso a esta altura pode chamar os ouvidos, já ouviste isto hoje. Este fim de semana marcado, estamos a falar da Islândia, não, nem pensei em falar da Islândia, mas já que estamos a falar, neste fim de semana foi marcado por um referendo na Islândia. E havia várias perguntas, acho que eram seis. Era se o Estado devia ter uma religião própria, que não tem, se aceitam, se deviam começar a ser eleitos deputados sem pertencer a qualquer partido político. Outra era para aprovar a Constituição, a nova Constituição e tal. Mas quem é que fez o texto para o referendo e quem é que está a tratar das coisas? É uma comissão de cidadãos. Não são os políticos. Uma comissão. Houve 500 e tal candidatos, foram escolhidos os 25 melhores e são eles que estão a tratar a coisa. Não é preciso haver partido político. Aí é que é a verdadeira democracia. Exatamente. A democracia que é? É o povo. Agora vêm os políticos a encherem-se à brava e... fazerem as asneiras que têm feito. Não. Carlos. Já há uns tempos, só mais uma curiosidade, falando nos nórdicos, já há uns tempos se falou aqui na Suécia que havia, portanto, ou seja, que os... Até foi um canal brasileiro, acho que fez essa abordagem. Havia um político brasileiro, que era ele que limpava a casa, que tinha o seu próprio carro, não era cá os motoristas e mais não sei o quê. É assim, há uma coisa também, outra coisa muito importante que eu acho que é para que não volte a haver uma crise. E acreditem que isto, se as pessoas pensarem desta forma, é verdade. Que é, não se esqueçam de uma coisa, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. E se é verdade que não há bonança que sempre dure, também é verdade que não há inverno, não é? Que dure sempre. Portanto, vamos lá pensar numa coisa. Momentos maus todos vamos ter. Independentemente de serem económicos, serem sociais, serem políticos, serem... há sempre momentos maus. Nos momentos bons há que desfrutar e armazenar alguma coisa para os momentos maus. Para quando chegar os momentos maus e a serem amenizados com alguma coisa. Se não forem económicos, podem ser em termos alimentares, não é? Crise alimentar. Pode ser, por exemplo, porque veio o inverno e porque foi mais rigoroso e porque destruiu colheitas e mais não sei o quê. Ou porque foi verão, com os incêndios, etc. Qualquer coisa. O que interessa é que vai haver sempre haver crises. Ou económicas, ou... não importa. Sempre crise. De quando em vez, lá vem uma. E nós temos é que saber, temos é que ter a nossa certeza que na nossa vida, isso vai acontecer sempre, e que só cabe a nós, e a mais ninguém, por muito mal que o mundo esteja, só cabe a nós e mais ninguém fazer frente a essa crise. Porque a crise, no fundo... é a crise de cada um. Uns é a crise económica, outros é a crise alimentar, outros é a crise de valores. Porque há quem de facto passe por essa crise, não é? Com toda a gente. Há sempre quem perca o emprego. Há famílias que estão a viver, são 3, 4, 5 elementos, e só um é que consegue, é que sustenta. Mas lógico que faltam muitas coisas. Isso aí, há uma crise económica que pode até depois gerar uma crise alimentar. E depois até uma crise de saúde, não é? Quer dizer, mas há que pensar sempre. E eu desde, é engraçado, agora aqui uma referência pessoal. O Nuno conheceu-me, já me conhece há 18 anos, o Nuno conheceu-me como uma pessoa com tendências depressivas. E de repente, eu olho, e tenho muito orgulho em mim nisto, de ter passado para o outro lado da barricada. E não é que eu seja um sonhador inconsequente. Mas a verdade é esta. Na vida, há sempre bons e maus momentos. Para ultrapassar a crise, é preciso ter este norte. Ok, este é um mau momento. Certo, admito, este é um mau momento. Mas há outro bom momento que vem por aí. Porque isto já aconteceu antes. Na minha história pessoal, e na história da humanidade. Já aconteceu antes. Já houve momentos até de crises piores. Se nós humanos conseguimos ultrapassar a crises piores, quem não vamos conseguir ultrapassar esta? Não é? Agora as pessoas parece que gostam de ser tristes. Parece que gostam quando o mal bate à porta. São masoquistas. Gostam de desgraça. Fazer coitadinhos. Há pessoas que com tão pouco conseguem ser muito mais felizes. E não, já não vou reportar a África, que isso já é clássico. Vou reportar a casos de pessoas vivem, por exemplo, no interior de Portugal. Elas não sentem a crise. Elas vão aos pequenos negócios do interior do país, que está longe deste mediatismo. Já não digo do interior, basta até às cidades do litoral mais pequenas. E não sentem assim tanta crise. Não é só isso. Lá, uma das ovelhas tem 3 ou 4 filhos, já é uma alegria para eles. Já dão valor a coisas que... E pronto, esquecem o resto. E não é só isso. E, por exemplo, vivem, se calhar até com algumas condições que nós entendemos como básicas e eles não têm. Né? E, no entanto, não deixam de ser felizes. Por causa disso, os meus não deixam de vir cá para cá para fora. Há uns tempos saiu na Nordeste TV uma notícia que dava conta do facto de ainda não haver saneamento no bairro do Fundo da Veiga, que fica em Bragança, para quem não sabe. Essas pessoas, como é lógico, estão a lutar por isso, porque isso é uma coisa que até deixa a vida em risco. Mas se esse saneamento houver, há outras coisas imensas que vão faltar àquelas pessoas. Coisas que nós temos como adquiridas, não é? Mas que eles ainda não têm. Quer dizer, de não haver saneamento básico até ao patamar em que nós nos encontramos aqui em Vila Nova de Gaia, que não é a cidade mais luxuosa do país, não é? É mais endividada, mas não é mais luxuosa. Portanto, mas isto para dizer o quê? Entre estes dois pontos vai uma grande diferença. Ou seja, esse saneamento básico é apenas, não diria uma gota, mas umas contragotas no oceano para eles. E, no entanto, eles não deixam de ser felizes. Têm as suas limitações, têm as suas condicionantes, porque a vida não é perfeita, mas continuam a ser felizes. Não sentem esta crise, como nós sentimos. Claro que há sempre o gosto pelo fado, mas não sentem esta crise. Sabes que, relacionado com os ciclos que falaste há bocado, não usaste essa palavra, mas estavas a falar de ciclos, coisas, sim, momentos que vão. Basta pensar num bocadinho muito simples, as estações do ano. Sim, mas continua. Eu tenho a visão e a previsão, e voltando ao panorama geral do país, nós estamos eu vou fazer uma comparação, por acaso só me lembro agora, pode parecer um bocado esquisita. Vamos ao desporto, mais uma vez, e ao futebol. O Barcelona e a Espanha hoje são o que são por causa de algo que não começou agora. Foi algo que começou já nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92. A preparação que a Espanha teve, não só para o futebol, mas para a Espanha, falam no futebol, mas a Espanha, de 2006 para cá, foi campeã de futebol, de handball, de basquetebol, de hockey, patins, já é, tem campeão de ténis, Fórmula 1, de golfe, tem tudo. É uma preparação que já vem há 2 décadas, no mínimo. E nós estamos a viver o que se viveu a mais, sobretudo na década de 90. Passamos a fazer parte da Comissão da agora União Europeia. Na altura CEE. Vieram muitos dinheiros, éramos ricos. A década de 90 foi conhecida muito pelo alto consumismo. E agora, pumba. Quebrou-se projetos milionários, como o TGV e outros aeroportos, que a gente cá sabe. O que é que quer dizer com isto? Que... De certeza, vai demorar 2, 3 anos a chegar ao nível, à média que estávamos antes. mas aqui a 10 ou 20 anos vai haver outra vez gastos, porque as pessoas pensam, ah, já recuperamos a crise, já estamos tudo bem. Vai haver outra vez novos gastos, vai outra vez exageros, vai faltar a cabeça às pessoas e vamos entrar numa coisa parecida outra. Cá, eu estou a dizer cá. E vamos entrar numa coisa parecida. E com esta me despeço, não sem antes dizer que a música que ouvimos no início é de 1973, do Pink Floyd, do álbum mítico The Dark Side of the Moon. Façam favor, que já me fui embora. Então, espero que esta nossa conversa não os tenham arrastado um bocadinho mais para o abismo, porque a culpa não é nossa. Muito boa tarde a todos e tenham uma boa semana. E ouça mais um conselho. Quando tiverem algum dinheirinho, não peçam mais emprestado, está bem? Então vá. Boa tarde para todos e até para a semana.